No final da tarde de segunda-feira, por volta das 17 horas, a Central de Operações do Corpo de Bombeiros foi acionada pela Polícia Militar para o deslocamento de uma embarcação para resgatar o corpo de um pescador que teria sido encontrado morto boiando nas águas do Rio Iguaçu. Segundo informações da família, o pescador Cândido Siqueira, de 66 anos, teria ido pescar na última quarta-feira. Ele deveria ter retornado no último sábado, dia 15. Como não retornou, os parentes começaram a procurá-lo. Inicialmente encontraram seu barco abandonado às margens do Rio Iguaçu, porém sem um motor de popa comprado há alguns dias. Os familiares então passaram a fazer buscas às margens do Rio Iguaçu e encontraram o corpo boiando no lado argentino. Ele estava amarrado, inclusive, com uma pedra presa ao corpo para que ele não boiasse. Com o apoio de uma embarcação da Marinha, os bombeiros resgataram o cadáver e o encaminharam ao Porto de Areia. Com a chegada da Delegacia de Homicídios, Polícia Científica e Instituto Médico Legal, o cadáver foi periciado e encontrado no crânio 3 perfurações, dando indicativo de um homicídio, pois os ferimentos são similares ao de armas de fogo, porém somente um laudo mais detalhado do IML poderá diagnosticar a causa mortes do pescador. Por volta de 21 horas, o corpo foi recolhido ao IML para procedimentos de necropsia e posterior liberação para familiares. O velório do pescador Cândido Siqueira será na Capela 2 do Cemitério Municipal São João Batista e seu sepultamento será ainda na terça-feira no Cemitério Municipal do Jardim São Paulo, em horário ainda não definido pela família. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.